19613 Oeste, autorizado decolar, pistão 0 vento 0 2 0 graus 0 4 nós. Táxi Gol 8865, tem 4 horas de autonomia, alternativa é Guarulhos, POB 125. Boa noite, 65, se chegou a Avianca no ponto de espera 1895, aqui o 83 não voa. 83, pega a Avianca, boa noite, 65. Tempo, estão no zero. Agora não estou no zero, não estou aqui. Bravo que Luiz, foi autorizado a decolar, pistão no 7, vento 020 graus, 04 nós. Na 963, decolado aos 37, controle 129, decimal 45. Arrebatão do Bravo que Luiz, que decolado aos 37, controle 129, decimal 45. E o 5973 autorizado decolar, pista 10-20-03-04 nós. E o decolar de 5973 está por agora. O Xené 6211 autorizado alinhar e manter pista no zero. Siga até o portão 8 e faz no TEM. Ao TEM de Gol, controlar o TEM de retorno. E o 5973, decolado aos 40, controle 129, decimal 45. Controle 2045, fora do dia, Rio 5972. Oi, Gol 85, bom dia, ponto 0. Mantém ponto de espera, Gol 85. Xené 6211, autorizado a decolar, pistão 0, vento 040 graus, 04 nós. Iniciando no 0621. Gol 1865, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantém, confere pistão no zero. Oxana 62, no 1, decolada 41, chama o controle 129 decimal 45. 2945, obrigado. Chefe, clã Serra, nós vemos Mike Juliette, projeto 1 centena, plano Yankee, escola da pista 17, primeira curva direita, com o professor da saída Arbor, após Arbor, segue direto destino, controle 129, decimal 45, transponda 5470. Autorizado, decolar, puxando 0, 20, 0, 2, 0, 4, 9. Piano, boa noite. Paulo, bom dia. Aqui é o aviante Alfa Vitor, Papá, posição 2. Alfa Vitor, Papá, prossiga. Posição, Vitor, Papá, solicita autorização de reboque da posição 2 para a posição número 7 do pátio 1. Autorizado, pushback, reboque, Alfa Vitor, Papá, forma terno. Positivo, senhor. Da 2 para a posição 7. Isso, senhor, do reboque. Obrigado. Boa noite, 65, decolado 4, controle 129, decimal 45. 2945, boa noite, 65, obrigado. Salvador, bom dia, passarela 2229. Passarela 2229, continue a aproximação, reporte marcadeira externa, trem de pouso baixado, travado, ajuste no 013. Reporte aí no externo com cheque de trem 2229. Externo, baixada travada 2229. Baixada 2229, livre pouso na 10, vento 360 graus, 059. Livre pouso 2229. Salvador, bom dia, gol no 649, baixa travada. Gol no 649, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 3. Aguarde 0, gol no 649. Aéreo 2229, no solo 51, no direita 121, decimal 9. 219, obrigado, tá já 2229, passarela. Salvador, bom dia, passarela 2229, livrou na sua escuta. Voo 1649, livre pouso na 10, vento 0, 10 graus, 059. Autorizado, posse, estou no 0, voo 1649. Tem VAT? Vitor Kilo Delta, livre acionar, chama para o táxi. Macaco Delta, livre acionar, chama para o táxi. Macaco Delta, me escuta? Macaco Delta? Macaco Delta, me escuta? Gol no 649, no solo 853, direito 121, decimal 9. Paulo Salvador, bom dia, gol no 649. Bom dia, gol no 649, sigue via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, no 649. Salvador, aqui o Avianca Alfa Vitor Papá, estacionado na ponte número 7. Obrigado e um bom dia, céu. Gente, bom dia. helicóptero. Prezado Galeão, nível 360, sacola da pista 10, saída da El, após da Leda, após bridge, bridge, interceptando com Zulu 10, segue até SMAP, após conforme rota. Controle 129, decimal 45, agora 5507. A queda prevista para Guarulhos, foi trânsito? Dael. Dael, Leda Brise, valeu. Zulu, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, Senhora, Monte, Rubinho, controle 129 decimal 45, transponder 5475. Aqui a gente tá no 2 aqui, já esperando só um tempinho aqui, ninguém aparece. Ok, eu informo mais pra ela. Obrigado. siga. Obrigado, Mike Delta. Salvador, muito bom dia. Vou no 093 no 612 para autorização. Confins. Chamo solo 121-9. 219. Salvador, muito bom dia. Vou no 093 para autorização. Confins. Liga no 093. Transcópia. Posse. Autorizado Confins, nível 360. Na coluna da pista 10, saída da EL. Após da EL Leda, após Leda Bridge. Em Bridge interceptar informe Zulu no 6 e segue o formato do plano de voo. Controle 129-45, transponda 5455. Autorizado 360, na decolonização no 0, da EL Leda Bridge, onde interceptar o Zulu no 6, segue depois com a rota 129-45-5455. Correto no 093. Escute a informação eco e chame para o chuveiro de saneamento. Tá, tenta eco, vai chamar para saneamento. Está na portão 09, pushback acionamento. Já, chama o taxa Black Delta. Ciente. Salvador, Tan 3, 153, aproximando a porta, espera, tá pronto. São 3953, autorizado, a linha de colapso chão 10, vento 0, 10 graus, 069. 3953, a linha e decola, 10. Passar Obrigado, Pedra da Conquista, nível 180, decola pista 10, sai da Arbora, pós direto, controle 129 decimal 45, responde 5520. Táxi Zeral 9970, tá com 2 na porta, 3 horas e 53, até em São Luís. Zeral, siga vindo ainda para o ponto de espera, com o lado 1895, torre 2014, no outro. Autorizado táxi, ponto de espera da... Ou não, desse Zeral 9970. Vitor Kilo Delta, livre seu na chamada táxi. Geral 9070, autorizado alinhar e manter pistola 0. Autorizado alinhar e manter geral 9070. Está dirigindo 53, decolado 118, controle 129, decimal 45. 2945, obrigado, bom trabalho. Rádio 107, prossiga. Liga o celular, chama para decolagem, Guardião 07. Rádio 07, autorizado decolar, vento 030 graus, 059. Geral 9970, autorizado decolar, pistão no 0, vento 030, agora 059. Autorizado decolar, pistão no 0, geral 9970. Geral 9970, autorizado decolar, pistão no 0, geral 9970. Guardião 07, decolado ao 20, controle 129, decimal 45. 57. Salvador, voo no 1093 para puxa acionamento no 62. Autorizado, chame tá com o 093. Camarada. Geral 9970, decolar 221, controle 129, decimal 45. Controle 129, decimal 45. Guarulhos, 2945, grato, bom dia. Salvador, o voo 7 manteria na sua transmissão? Copa no 759, Guarulhos 360. Mesmo aqui. Autorizado, Guarulhos 360, vindo fomos o voo na meia. Da corda pista 10, saída da EL após Leda, após Leda Bridge, Bridge Interceptor V, sai conforme rota. Controle 129 decimal 45, transponder 5522. Autorizado, Guarulhos Linda 360, apresolando 6, saída da EL, Leda Bridge, controle CD1 129 decimal 45, transponder 5523. 759-5522 no transponder, deixa eu parar o pushback acionamento. 5522, está pronto para o pushback acionamento na 1. Frisado, pushback acionamento no 759, chega no Pado Táxi. Tem pushback acionamento no 759, brigadão. Frisado, Rio, pushback acionamento no Táxi. Salvador, bom dia, Guarulhos 649, formação Eco, portão 2, aprovação para Porto Seguro. Guarulhos 649, autorizado, 360 para Porto Seguro, decolada pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda direto. Controle 129 decimal 45, transponder 5525. Kilindial, faz reporte na final curta. Vento 030 graus, 059. Quem estiver reportando a final curta. Para o feedback sanamento. Mundial, só avistado, autorizado, pouso 17, vento 020 graus, 059. Ciente, tem nível de pouso 17, o Kilindial. Destino pátio 3, se possível, ok? Ciente. Vitor Kilo Delta, mantenha o ponto de espera da papá. Vitor Kilo Delta está autorizado o ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceiro no 7. Papai Kilo India Alpha no solo aos 25, livre na Lima chame torre, correção chame solo 121 decimal 9. Número 2. Aqui, exato, como número 2, quando lá no ponto de espera 2, 3, segue o Rio no táxi, quando no ponto de espera 1895, ajuste 614. Bom voo. Delta, na ciente. Vitor, Kilo Delta, autorizado a decolar, pista 17, vento 020, grau e 079. 1759, direita para o ponto de espera, lá 1895, ajuste 1014, vamos lá. Direita, ponto de espera, 1895, 1014, 179, obrigado, bom dia. Voa no 759, autorizado ali, mantém o piscino 0. Autorizado, mantém o 0, voa no 759. Papatango, Vitor, Kilo Delta, decolar 228, controle 129, decimal 45. Controle 129, decimal 45, muita Delta. Luna 759, autorizado, alinha de colar, pistão 0, vento 030, agora 069. Balão 07. Rio 9811, mantém a fonte de espera. Mais distante, por favor. Rio 9811, autorizado a alinhar e manter piscina 0. Não. Indo. Para o morro. Sabe qual foi a posição de ontem? É lá. Perto dos. Ali. Gente. Passarei do 2223, aguarde a aeronave que passa a retaguarda, é um bonanza, se não me engano, quando. Colhendo com a equipe de solo, assim que a mesma liberar, está autorizado, espero que você não. Luna 759, decolado 230, controle 129, decimal 45. 2945, tem uma dica. O Super King Air já passou a retaguarda, está autorizado para frente. Vento 030, grau 069. Salvador, muito bom. Bom, 1093, bom dia. Observando o rolamento do Rio, está autorizado a alinhar e manter piscina 0. Mantém piscina 0. UTI a radial. 160 milhas em qual radial? 90 agora está de 30 graus com 5 nós. A intenção de decolar da 197 ou da 35? Gente, decola da 197. Curva à direita inicialmente no corredor axé. Controle 129.45. Transponder 55 no meia. No corredor axé inicialmente restrito no 1000 pés. Aguardando a liberação do controle para acender a 085. Correto, Oscar Bravo Eco no pátio 5. Quantos a bordo? Enche minha torre para acionamento. Ajuste 1014 no voo. Dia Azul, 4234-350, Recife, sem cheque. Azul 4234? Isso, bom dia. Bom dia Azul, autorizado Recife, 350, decola da pista 10, saída Puca, transição Caju, via Brisco 58, controle 129.45, transponda 5524. Autorizar 350, Recife, Palácio 10, Puca, Caju, uniforme risco 58, 2945 e 5524 no transponder, o azul 4234, está no box 8. Gente, azul 4234, patrulhamento correto para pushback. Tomara. Sobremodulada, quem chamou para o pushback? Você aguarde o passarelo que está saindo do pátio 3 após estar autorizado o pushback nesse momento. Saulo, Gol 649-02, pronto para o pushback. 649, tem um aéreo passarelo que irá passar retaguarda na TR após estar autorizado o pushback. Depois o passarelo está livre, eu vou no 649. Bola 755, cheque trem, livre pouso na 10, vento 030 graus, 069. Livre pouso, Bola 755, baixar travado. 10093, decolado aos 34, controle 129.45. 129.45, Bola 10093. Passarelo 2223, bom dia, Matheus, quanto espera?